Apocalipse para os simples. Mas para nós entendermos bem o Apocalipse, temos que estar em perfeito entendimento com os maiores da espiritualidade superior. Qual a nossa ligação com o mundo invisível, se não através dos outros sentidos que estão além dos 5 sentidos físicos? É a mediunidade. Por isso que explicamos aqui na página 283, no segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, o seguinte: porque o templo da boa vontade tem a suprema função de unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Somos todos médiuns. Na realidade, políticos, filósofos, religiosos, cientistas, esportistas, são todos médiuns. Mas, se não forem médiuns evangelizados e iluminados pela vivência do novo mandamento do Cristo, nada mais poderão ser do que instrumentos do mal. Geralmente nem sabem o que é mediunidade, mas podem desenvolvê-la, se quiserem, para não se tornarem presas fáceis de espíritos atrasados. Que a mediunidade é natural, todo mundo. De vez em quando vocês me dizem assim: estou todo arrepiado. Aquilo é um efeito da sua mediunidade. Você captou alguma boa ou má vibração do ambiente. De repente você diz assim: meu Deus do céu, não sei o que é. Eu olho para aquela pessoa, me sinto mal. Aquela pessoa certamente está com peso, quer dizer, está mal assistida. Se ela não fosse médium, ninguém diga, se ela não fosse média. Ela é média. Esquisito. Ela é médium. Uma palavra do latim quer dizer meio, intermediário, aquela coisa toda. Se ela, essa pessoa não fosse médium, podia chegar quem quisesse perto dela, no mundo invisível, ela não sentiria nada. Porque não teria ligação, médium, aquela coisa toda. Ah, mas há pessoas então que não são médiums, porque entram em ambientes pesados e não sentem nada, saem muito bem. Pelo contrário, essas pessoas têm grande mediunidade. Só que essas pessoas têm uma proteção espiritual muito grande por merecimento, na prática do bem, ou já desenvolveram as suas defesas. E é isso que nós queremos que vocês façam nesses ensinamentos que nós estamos dando. Eu recordo sempre uma lição do Dr. Osmar Carvalho e Silva, conversando conosco, dizia: eu faço assim, quando eu estou aqui trabalhando, de repente vem uns pensamentos para cima de mim, eu digo: não, eu não penso assim, saiam fora e deixem em paz. Eu sou da parte de Jesus, não de Satanás. E moa, dá até para fazer aí uma vinhetazinha. É assim que vocês devem fazer: expulsar esses maus pensamentos. Geralmente significam aproximação de espíritos trevosos ou projeções do pensamento mal de espíritos trevosos. E não precisam estar grudados com vocês, não. Eles bombardeiam a gente de longe. Porque este ainda é um mundo entregue a Satanás até aquele momento que Jesus disser: acabou-se. O Pai Celestial, aquele que me entregou a revelação, o Apocalipse, que a religião de Deus está pregando para os simples, como eu sempre quis. Jesus pregava as multidões. São simples de coração. Mas quando Jesus disser que por ordem do Pai Celestial, e ele é auxiliado pelo Espírito Santo, a Trindade do Bem, né? Deus, Filho, Espírito Santo, ele fechar o plano de salvação, aí não tem jeito. Aí acabou tudo, cessou a pregação da verdade, cessou a ação da caridade. Está lá, no livro sagrado, é bom não brincar com isso. Aí, muita gente vai enlouquecer no mundo, mais do que já está enlouquecendo, que os jornais, a imprensa está dizendo a todo momento que a quantidade de loucos no mundo está crescendo, por essa influência maligna. A gente liga a televisão, vê como é que está, liga o rádio, vê como é que está, liga o jornal, está tudo assim. Está tudo de cabeça para baixo. E nós temos que botar as coisas de cabeça para cima, só com a ajuda de Deus. E como é que Deus pode nos dar força? Por intermédio da nossa mediunidade. Então vamos ter mediunidade consciente. Chega de ser escravos. Como é que nós vamos libertar? Conhecendo a verdade de Deus. Mas, quando se fala em médiuns, a turma só se lembra da Djuna, lá na Rússia, do Edgar Cayce, que foi dos Estados Unidos, do Chico Xavier, no Brasil. Não. Todos são médios. Esses são expoentes da mediunidade. É preciso que os políticos saibam que são médios. Que os filósofos, os homens que desenvolvem o pensamento, as ideias do mundo, provocam o desenvolvimento delas, saibam que são médiuns. Os cientistas, os esportistas, os religiosos, esses então, tem que saber que são médiuns mesmo. Geralmente, nem sabem essas pessoas o que é a mediunidade, mas podem desenvolvê-la se quiserem, para não se tornarem presas fáceis de espíritos atrasados. A lição que o Templo da Boa Vontade ensina é: se já existe, como realmente existe, ligação compulsória da humanidade de cima com a humanidade de baixo, infelizmente de forma inconsciente e perniciosa, com resultados desastrosos, porque o contato com o mundo espiritual é compulsório. E existindo essa ligação compulsória com o mundo invisível, ao invés de sermos usados por essa ligação, e geralmente mal usados, vamos ser bem usados e vamos usar esse contato, esse relacionamento com o mundo espiritual como senhores e não como escravos. E esse contato compulsório inconsciente que se estabelece geralmente é com criaturas espirituais maléficas, ignorantes. E se é fatal essa influência, como é mesmo, que ela seja para o bem. Trabalhemos plenamente conscientes para essa realização. É o que desejam os espíritos superiores. Captemos conscientemente as suas influências, posto que eles existem, os espíritos superiores, livrando-nos da ação solerte do astral inferior. Vocês prestaram atenção? Não é porque fulano ou ciclano é médium que ele, só ele tem contato com o mundo superior. Todos nós temos. Nós estamos acompanhados pelos nossos anjos guardiães. Estão sempre conosco. Sempre. Nós às vezes nos afastamos, sabe? Espírito do mal, me deixe em paz. Sou servo de Jesus, não sou de Satanás. Já quer cantar, Terezinha? Essa quadrinha aqui? Vamos ver se o Cimei faz uma melodia pequenininha para isso. mesmo que seja de forma embrionária, existe em cada ser humano a mediunidade natural. Aliás, toda mediunidade é natural. Que a maior parte, deixa eu virar aqui a página, das vezes é usada pelos gênios do mundo espiritual evoluído. Ocorre, porém, que o reino dessas entidades está no fim. Satanás está desesperado por saber que lhe resta pouco tempo. Apocalipse de Jesus, segundo João, 12, capítulo 12, versículo 12. É fácil de guardar, tá vendo? É igual a Armagedon. Capítulo 16, versículo 16. Por isso, esses espíritos usarão de todos os meios e modos para prejudicar, retardando a vitória do Cristo na terra, na política, na economia, na religião, na ciência, no esporte, e vai por aí. Eles não querem perder o seu reino, nem seus subjugados elementos humanos de ligação na terra, pois através deles vem mantendo o seu império de ignorância sobre todas as nações. É urgente desmascarar esses tartufos, isto é, esses farsantes. Nós estamos desmascarando o império do dragão, quer dizer, o império do espírito maligno, que atua sobre as criaturas humanas, valendo-se da ignorância que cada um tem de que realmente existe um mundo espiritual, e não é abstração. No mundo espiritual todo mundo trabalha, pois Jesus diz que o Pai não cessa de trabalhar, nem ele. Como é que nós vamos dar maus exemplos? É urgente desmascarar esses tartufos, esses farsantes. E com a música nós conseguimos isso, Terezinha, sabia? Com a música você invade nações. Olha as nações poderosas ali, elas vão empurrando pela goela da mocidade certos ritmos, e nesses ritmos cada letra, o pai e a mãe ensinam uma coisa, a televisão ensina outra, e vai por aí. Só que esses que estão promovendo toda essa degradação vão prestar severas contas ao Pai Celestial. Nós temos que fazer o contrário, usarmos as composições, a poesia, a melodia, para levantar as almas. Vamos lá, Terezinha, o que, é que vocês vão cantar? Bem, nós vamos apresentar com Evanildo Viana e a Mocidade Legionária de Goiânia, Goiás, a música Templo da Boa Vontade. Ele é brasileiro. Religião de Deus. templo do ecumenismo, puro e verdadeiro. Quanta honra e alegria, ele é brasileiro. Templo do amor, sem restrições, templo que traz.